Hermano brasileño, yo tengo para hablar para ustedes a la cumbia negra brasileña. Eu sou brasileiro, la cumbia e eu sei dançar. Procuro uma muchacha que queira bailar, bailar. Eu sou brasileiro, la cumbia e eu sei dançar. Procuro uma muchacha que queira bailar, bailar. La cumbia, ye, ye. La cumbia, ya, ya. La cumbia, ye, ye. La cumbia, ya. La cumbia, ye, ye. La cumbia, ya, ya. La cumbia, ye, ye. La cumbia, ya. Eu sou brasileiro, la cumbia e eu sei dançar. Procuro uma muchacha que queira bailar, bailar. Eu sou brasileiro, la cumbia e eu sei dançar. Procuro uma muchacha que queira bailar, bailar. La cumbia, ye, ye. La cumbia, ya, ya. La cumbia, ye, ye. La cumbia, ya. La cumbia, ye, ye. La cumbia, ya, ya. La cumbia, ye, ye. Eu sou brasileiro, la cumbia, e eu sei dançar. Procuro uma muchacha.